pelo cifrão. Muitos tentam ação sem solução. Ganância e pouca ambição. Sustância pra posição, distância da condição. Poucos têm disposição, muitos têm essa ilusão. Dão milho pelo milhão, trilham na escuridão. O gosto pela emoção, no rosto dor, solidão. Solidão, sem belezas, tristezas, solidão. Belezas, não lidão, vai pra lida com visão. Valida que riqueza não é dinheiro na mão. Vindo do pó, pra no fim sem dó, voltar pro chão. Aqui se nasce sem nada e assim se vai pro caixão. Ostentação, ei, ostentação. Vomitei minha consciência num corre de Xandão. Depois comprei outra no eBay, porque achei bonito. Me falaram que leilão era mó coisa de rico. Versace, Versace, Biate, Biscate no iate. Ha, não late, peguei a Ferrari na party, fiz de bate-bate. Vida de filme, no flow, tipo gimme. Gimme, gimme, ma, money, gimme. Contando grana, tipo pig no suéter da Cude. Vida no máximo, tipo Fiji com sueca em cardume. Comprei o nariz da Esfinge, orelha do Holyfield. Rasguei a fórmula da Coca e sumi com Copperfield. Nem ligo mais, peguei o último cigarro do maço. Nessa de ostentação, vou desperdiçar dois compassos. Manda de dinheiro, por favor. Pois não, patrão. Ostentação. Ó, tentação, pelo material, vários perdem a noção. Mas o que se tem, às vezes é transitório. Muitos perdem a cabeça por algo que é ilusório. Todo mundo quer ser notório, longe do escritório. Acumular bens registrados em cartório. E no processo se tornam seres irrisórios. Não queriam simples, se tornaram simplórios. Quem vai chorar no seu velório? Só acúmulo, sem nexo. Seu filho frente ao túmulo, não chora. Perplexo por notar que você se foi desse plano após viver uma vida de engano. É insano, às vezes a gente perde a noção e se ilude com o que brilha, com o cifrão. Se você vale o que tem, no fundo não vale nada. Ostente o que você é, essa é a parada.